Sou viciado, não sou malandreado. Joga a mão pra cima, se liga, eu enquadro. A música é meu delito, mão pra cima. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Sou viciado, não sou malandreado. Joga a mão pra cima, se liga, eu enquadro. Vida de vagabundo, pra nós não tem limite, não tem muro que para. A música é minha cota, liberta nossa alma. O som do cavaquinho, viola. Os beats da MK vão até o romper da aurora. Meu time, potente tipo um pelotão de elite. Palavra vale um tiro, se não tem é o seguinte. Visão da favela, eis aqui a minha tropa. Não tamo pra perder, nem tica feito pipoca. Pergunto, o que você faria por um sonho? Desculpa se eu invadir, seu receio mais medonho. Te falo uma fita pra guardar, viu tiozão? A dor é inevitável, sofrer é opção. Mão pra cima, eu provo que vou bem mais longe ainda. Se eu morro tem mais 10, louco pronto pra guerrilha. Será que meu delito é formação? A música é meu crime, nas antigas na função. A música é meu delito, mão pra cima. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Sou viciado, não sou malandreado. Joga a mão pra cima, joga. Se liga, é um enquadro. A música é meu delito, mão pra cima. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Sou viciado, não sou malandreado. Joga a mão pra cima, se liga, é um enquadro. É tipo hipnose ou metamorfose. O som bate forte, na veia o que corre é mais que sangue. Aviso de perigo aos farsantes. Cuidado com o monstro vindo do alto-falante. Um vício pior que qualquer trago de maconha. Já vi muito sujeito virar cabra sem vergonha. Um arrasto, me cuido com o que escrevo e com o que falo. Não quero ser motivo de piada tipo vários. Resposta pros bicos de instinto carcará. Na espera de carniça, vivendo a vaga, tamo ligeiro. A música ensina, bota freio na língua, nos olê e nos falsos parceiros. Família, a base de sustento do malandro. Os filhos vão cantar o que tamo cantando. As crias tem que ter educação. A música do gueto também forma opinião. A música é meu delito, mão pra cima. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Sou viciado, não sou malandreado. Joga a mão pra cima, se liga, é o enquadro. A música é meu delito, mão pra cima. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Sou viciado, não sou malandreado. Joga a mão pra cima, se liga, é o enquadro. Na vida é fácil perceber quem é pilantra. É simples a receita, basta só dar confiança. Canalice, na música também tem os patife. Dois olhos no dinheiro, sempre maquinando. Aplique meu castelo, que a música me leve pra onde eu quero. Um sonho do filho da Paulina com seu Sérgio. Eis-me aqui, tá osso, mas tá bom, sobrevivi. Criado no fubá, tubaína e gibi. Meu discurso, confesso que já foi mais agradável. E consequentemente, em dobro vulnerável. Tô nas pistas, trago uma canção de vagabundo que vira serenata na janela do subúrbio ou lugar. O gueto é o gueto, sim, eu sou de lá. Do meio da tragédia a semente fez brotar. Mão pra cima, a música de preto que te intima. O enquadro é inevitável, mão pra cima. A música é meu delito, mão pra cima. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Sou viciado, não sou malandreado. Joga a mão pra cima, se liga, é o enquadro. A música é meu delito, mão pra cima. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Sou viciado, não sou malandreado. Joga a mão pra cima, se liga, é o enquadro.